Fala galera do Truático, começando hoje então a edição número 142, nossa quinta temporada do seu podcast 100% NASCAR do Brasil. Ou, creio que não sei se. Talvez é o único, não sei se é o único, né? Mas alguns outros sempre temos uma mescla aí de Fórmula Indy, Fórmula 1, fala um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, né? Temos um outro podcast aí também que toca música, fala um pouquinho sobre a categoria e toca umas músicas aí, que eu achei bem interessante esse podcast aí. Então, mas o nosso é o único 100% NASCAR e, claro, o mais relaxado, o mais, digamos que, simplão, né? Como diria nosso amigo Pedro Mugarte, saudade do Pedrão, que sempre fala aí que o nosso é o mais caipira que tiver aí, o mais simplão mesmo, bem igual a NASCAR, né? Lá na NASCAR, lá, não sei se todos sabem, né? Mas a NASCAR é sulista e lá no sul todo mundo é caipira, todo mundo fala good morning. Então lá todo mundo é bem caipira mesmo e nosso podcast também é caipira. Beleza, pessoal? Então vamos falar um pouquinho aí sobre a edição 142, vamos falar da Xfinity Series, aconteceu lá em Richmond, corrida do Dash for Cash, mais uma vez Justin Allgaier apareceu e apareceu bem, e levou a 100 mil doletas, só não levou a corrida, porque teve uma certa sacanagemzinha aí, não posso falar uma sacanagem, então um erro na NASCAR aí, ficou meio grotesco esse erro aí, o Justin Allgaier teria chance de vencer essa corrida sim, ele teria carro para vencer sim, mas acabou a NASCAR se confundindo toda aí, e infelizmente já tinha dado como resultado final aí, parece que não quis voltar atrás, e a vitória ficou com o Kyle Larson mesmo, o Kyle Larson que continua nessa saga de vencer inúmeras e 500 mil corridas agora, né, na Xfinity Series. Eu falei isso ano passado, que o Kyle Larson seria o cara que esse ano iria dominar, de vencer, já foram duas vitórias esse ano já, apenas em 8 corridas foram duas, eu creio que até o final do ano ele vai conseguir mais vitórias sim. É tão um bom carro, é um piloto talentoso, então continua a saga do Caio, né? Mas o Caio Busch, mas agora é o Caio Larson, né? A NASCAR acho que deveria e poderia proibir de correr os Caio, qualquer Caio que existe não corre, não interessa se é Caio Hiltman, Caio Matthews, Caio sei lá o que, não vai correr, não corre se correr na Cup, não corre nas categorias menores, né? Porque realmente falou que é Caio e vai andar bem aí, tá vindo outro Caio, o Caio Benjamin, andou muito bem aí no final de semana em Richmond, o nosso amigo Caio Benjamin, ele foi o mais rápido no final de semana, teve o tempo mais rápido, né, porque ele fez o melhor tempo no Final Practice, esse tempo no Final Practice foi a volta mais rápida no final de semana em Richmond na Xfinity Series. E é um menino muito bom, acompanho esse menino, vejo esse menino desde o final do ano passado, digamos que na metade do ano passado, né, ele se destacou bastante na KN, chegou muito perto do Justin Haley, que foi o campeão da KN West, né, West, começa com E, eu confundo pessoal, desculpa, mas eu confundo aí, então, na KN Pro Series West, então andou muito bem o nosso amigo Kyle Benjamin, ele fez um grande campeonato, ele também fez boas participações na Arca, e como eu até postei uma matéria falando aí, né, no sábado, quem é o Kyle Benjamin? Então pessoal, o Kyle Benjamin, ele chegou, né, quando ele correu na Arca ali, ele fez a primeira temporada, algumas corridas, se não me engano, foram apenas 3 corridas, né, depois já em 2013, tá? Em 2014 ele fez uma outra equipe, ele fez, né, uma participações lá a Rondon, não sei o que, Racing lá, o nome da equipe, não vou lembrar de cabeça o nome certinho da equipe, eu vou até buscar aqui o nome da equipe aqui enquanto converso com vocês, mas ele fez lá ele entrou no programa da House Fenway, infelizmente não conseguiu ir pra frente, não foi pra frente aí, digamos que essa combinação entre a equipe e o piloto, né, não sei porquê, o que aconteceu, se foi falta de dinheiro, foi realmente falta de interesse de ambas as partes, ou da equipe, ou do apoio da Roush, ou até do próprio piloto, talvez não estava muito satisfeito com o carro que ele tinha, né, então eu não sei muito bem falar o porquê que, lembrei aqui, ó, achei, é a Hollow Brothers Racing o nome da equipe, era quase, cheguei perto. Mas é a Hollow Brothers Racing. Então, ele chegou a participar do programa de desenvolvimento de pilotos da Roush. Infelizmente, não deu certo. Então, ele acabou que meio se perdendo aí, né? O Kyle Benjamin. Mas um piloto que se mostra ser um bom piloto. né? Depois aí o ano passado fez uma excelente temporada aí, o nosso amigo Kyle Benjamin na KM Postseason Wrist. Então eu só espero que ele colha bons frutos. Com certeza é um menino que logo, muito breve mesmo, terá algum lugar aí na Truck Series. Não sei se o ano que vem. Ele já tem 20 anos já, então ele já pode correr, que ele nasceu em 97, né? Então ele já pode correr, esse menino aí. Então ele com certeza é o destaque aí, foi o destaque no final de semana, apesar de toda a corrida aí, dos pilotos fazerem a corrida aí, né? Eu falo os pilotos, os grandes, né? Os que sempre aparecem aí. Esse menino aí roubou um pouquinho a cena, principalmente na sexta-feira, onde que é tudo mais aberto ali, onde que aconteceu também, no sábado aconteceu o Qualify, ele também ficou ali na frente, ali no Qualify, andou muito bem, se eu não me falha a memória, ele até chegou a se classificar assim, para a parte final, né? Até porque ele teve ele chegou a classificar a parte final, que ele largou, né, do lado do Daniel Ren, que fez também um grande trabalho, fez um excelente final de semana também. Daniel Rank é um outro piloto também que eu quero destacar bastante, que nós começamos a falarmos da corrida, né, da Toyota Auris 250, que aconteceu lá em Richmond. Bom, eu já falei bastante, não cumprimentei todos vocês, então sejam todos bem-vindos à edição 142 do nosso podcast Triwide, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite, ou a melhor hora você prefere estar nos ouvindo aí, tá, pessoal? Eu gosto muito, fico muito feliz que vocês estejam e continuem conosco. Às vezes o podcast falha, mas continua firme e forte, tá? Semana passada eu não consegui gravar, pessoal, devido a problemas de imposto de renda. Problemas não, né? Eu tava correndo atrás dos documentos para ver o imposto de renda, deu tudo certo, tudo beleza. Vou receber ainda do governo, pagar 400 dilmas, né? Agora é Temer. Vou receber 400 Temers aí de restituição. Então deu tudo certo, imposto de renda. Então acabou não dando tempo aí, né? Até tive que deslocar para a cidade mais próxima aqui, que em Batalhas é uma cidade pequenininha, né? E Ribeirão é uma cidade com maior recurso, onde que a gente conseguiu, né, foi resolver fazer tudo lá, nosso imposto de renda lá em Ribeirão Preto. Um abraço para todos que moram em Ribeirão Preto. Então, tudo resolvido lá. E então acabei não tive tempo de estar gravando o semana passada, tá? Mas eu tenho notícia semana passada aqui, que foi o grande baque para todo mundo aí. Foi quando Dale Earnhardt Jr. anunciou a sua aposentadoria no final do ano de 2017. Falou que não volta mais, né? Vamos falar isso lá no finalzinho, lá no terceiro bloco aí. Agora não vamos nos alongar muito nesse assunto aí não. Mas o homem vai parar. Enfim. Opa, quase que o microfone caiu. Pessoal, então sejam todos bem-vindos. Vamos falar da Toyota Auris 250. A corrida aconteceu no sábado à tarde, lá em Richmond. Uma corrida muito boa, muito movimentada. Não foi uma corrida muito monótona. Tivemos boas ultrapassagens, alguns pegas ali, outro aqui, tá? Não posso falar também que foi a melhor corrida do ano, que estarei mentindo. Mas também não posso falar que foi pior, porque também estarei mentindo que foi uma corrida boa. Uma corrida, digamos aí, 7,5, vai, nota, 7,5 para 8. Então uma corrida boa, uma corrida que não assistiu, por favor, vale a pena assistir. Nem se for um VTzinho lá de 40 minutos que vocês encontram fácil na internet, tá? Mas vale a pena assistir. Vitória do Kyle Larson, como eu já abri falando um pouquinho aí do que aconteceu, né? Um erro da NASCAR aí. A NASCAR que parece que errou bastante aí também, nesse final de semana em Richmond. Não que ela errou, fez algumas confusões, deixou algumas confusões. Teve também uma punição do Kyle Busch lá no domingo, né, na corrida da Sprint Cup, perdão, da Cup Series agora, não é mais Sprint Cup, na corrida da Cup Series, que foi quando ele passou com duas rodas em cima, aonde teria que ter um cone, mas não tem um cone, só uma marca vermelha no chão, ali então não pode passar com as duas rodas, ele acabou passando e foi penalizado, teve um tal de zoom zoom zoom aí, porque não poderia ser assim e tal, mas acabou sendo penalizado. E claro, o erro aí no finalzinho da corrida aí, né? O erro foi o seguinte, foi dado, tivemos, né, o overtime, agora não é mais o green light checkered, agora é o overtime. Então no overtime aí tivemos uma bandeira amarela que foi dada na, não foi na última volta, foi dada na uma volta, duas voltas para o final, né, que deu a verde, então continua em verde. Se é dada a bandeira amarela depois que recebe a branca, acaba a corrida. Se a bandeira amarela é dada antes de completar a volta para a última volta, né, que seriam duas voltas para o final, a corrida continua em overtime. Temos mais um overtime. E assim vai tendo overtime até cansar, caso acontecer, né, bandeira amarela na, em bandeira verde, e, que seria duas voltas para o fim, né? Então o que aconteceu? Teve aí um certo erro da NASCAR e tal, ela deu a bandeira amarela, mas não deu a bandeira... Oh. Ela deu as luzes amarelas, mas não deu a bandeira amarela, o senhor ficou meio confuso, e naquilo vai, não vai, e acabou aí o Kyle Larson ficando com a vitória, o Justin Allgaier também, né, ficou muito revoltado, ficou brabo aí o Justin Allgaier, mas ele ficou na segunda posição. Lá na, no Backstreet tivemos uma confusão envolvendo o Ryan Reed, eu lembro do Ryan Reed, foi que acabou sendo envolvido. Tivemos acho que mais dois pilotos. Ah, lembrei, o Cole Custer também teve envolvido e um outro piloto, que eu não vou lembrar o outro, eu não lembro o outro qual foi. Ah, o Matt Tift, lembrei. O Matt Tift também estava envolvido, foram os três. Foi o Cole Custer, Ryan Reed e o Matt Tift que estiveram envolvidos nesse pequeno incidente aí. Foi um toque pra lá, um toque pra cá. O Ryan Reed acabou atravessando aqui meio a pista meio lento e veio ali pra pista de escoamento ali, ficou mais lento ali, então a NASCAR ficou naquele vai, não vai, mas a luz amarela foi dada e a bandeirada não foi dada, a bandeira amarela não foi dada. Os pilotos ainda continuaram correndo, então não sabia se corria, o certo seria ter dado uma novo overtime, né, acabou isso não acontecendo, mas enfim, porém, entretanto, ficou o resultado aí, Kyle Larson conseguiu mais uma vitória, sua sétima vitória na Xfinity Series, segunda em 2017. São duas vitórias em 5 largadas, né? Ele que terminou todas as corridas dentro do top 10, tá, pessoal? No top 5 foram 4 corridas dentro do top 5. Já tem uma pole já e tá aí, assim, digamos que pelo menos nesse comecinho aí, ele realmente é um cara que tá dominando na categoria aí. O nosso amigo, o Eric Jones também tem bastante vitórias, né? Mas o Kyle Larson vem aí dominando esse começo de temporada da Xfinity Series aí, fazendo sempre boas corridas, boas aparições e mostrando que tem um domínio muito grande, né? O Justin Allgaier pra mim é aquele tal do vencedor moral, isso não existe, tá, pessoal? Mas é o vencedor moral da corrida, Justin Allgaier. Ele foi o melhor contender por ser uma corrida do Dash for Cash. Ele se classificou, né, vencendo o estágio 2 do Dash for Cash, da corrida da bateria 2, né? Então, como ele estava classificado, ele tinha chance de lutar pelos $100 mil. E só relembrando vocês, né, já foram 3, são 4 corridas, já foram 3. Phoenix, quem venceu foi ele, Justin Allgaier, venceu lá em Phoenix, levou $100 mil. Em Bristol, quem venceu foi o Daniel Ricciardo, levou $100 mil. E agora em Richmond, quem venceu? Eu tô falando meio pausado que eu tô vendo ali o Alonso lá em Indianapolis. Quem venceu, não pode fazer isso, mas é errado, mas eu tô fazendo. E quem venceu agora no final de semana em Richmond foi o nosso amigo Justin Allgaier. Então parabéns, já levou $200 mil pra casa aí o Justin Allgaier, né? Talvez se tivesse vencido em Bristol, só lembrando você, isso não acontece mais esse ano, tá, pessoal? Mas o piloto que vencer as 4 corridas, além de ele levar os $400 mil que o piloto leva, né, 100 em cada corrida, ele leva o prêmio de $1 milhão caso ele vencer as 4. O Justin Allgaier venceu 2, mas o Daniel Ricciardo venceu uma do meio, hein? Então o Justin Allgaier não tem chance mais de levar $1 milhão para casa. Então, pessoal, essa aí foi o resultado aí, né? O maior briga aí realmente foi no finalzinho da corrida aí, né? O Kyle Larson e o Justin Allgaier fez uma excelente corrida de Justin Allgaier, mostrando que posso até estar fazer um erro muito grande, mas para mim o Justin Allgaier, ele tá melhor do que o Elliott Sadler do ano passado, apesar que ambos estavam bem iguais no ano passado, eles estavam idênticos em resultado do Justin Allgaier e o Elliott Sadler, mas esse ano o Justin Allgaier tá até melhor que o Elliott Sadler, tá, pessoal? A diferença do Justin Allgaier no ano passado foi que ele não venceu nenhuma corrida, e esse ano ele já venceu a corrida, o Justin Allgaier. Outro cara que merece destaque é o Daniel Rank, que foi o terceiro colocado. O cara fez a pole, fez um bom qualify, um excelente qualify, encontrou uma volta fenomenal, uma volta absurda, ficou com a pole. Esse cara tá andando muito bem, esse cara merece destaque, esse cara aí realmente tem futuro na NASCAR, merece um bom carro e tenho certeza que as coisas vão acontecer para ele porque ele anda muito bem. O Austin Dillon foi o quarto colocado e o Ryan Blaney que mais um final de semana aí lutando e brigando, para mim ele vem fazendo por merecer esse carro 22 e anda merecendo cada vez mais uma vitória. Lembrando que semana passada em Bristol ele quase venceu, né? Falaram que ele não venceu por causa devido a um toque do Bumper Room. Aconteceu, não foi nem um toque dele. Eu não classifico como um toque Bumper Room, porque o Ryan Blaine, né, fechou a porta para o Eric Jones. Então quando ele fechou a porta e estávamos naquela altura do campeonato, perdão, naquela altura da corrida, no campeonato, né? Na altura da corrida ali, estávamos a 26 voltas ainda. Então geralmente o bump 1, pessoal, acontece, né? Apesar que é o movimento, né? Mas a gente pode falar que um piloto ganha a corrida com o bump 1 quando acontece no finalzinho ali da corrida, né? É, tipo, 2, 3, 4 voltas ali pro final ali que realmente está no momento de decidir a vitória. Agora 25 voltas, tem muita coisa para acontecer. Foi quando aconteceu uma bandeira amarela, por isso o Eric Jones colocou a vitória lá em Bristol. Então parabéns ao Ryan Blaine, que está andando muito, muito, muito bem, não só na Xfinity Series, mas também como está andando muito bem na Cup. Fez uma excelente corrida no domingo também. Eu vou falar, claro, vou destacar ele no bloco da Cup Series. Bom, agora o destaque realmente é ele, Bubba Wallace, pessoal. Incrivelmente, realmente incrível, né? Mas o Bubba Wallace, quero relembrar os resultados para falar que, para vocês realmente verem que, não sei o que está acontecendo com o Bubba Wallace, mas ele está assim, ó, nos números são iguais, pessoal. Não, vou falar aqui para vocês, ó. O Bubba Wallace, pessoal, estamos aí na oitava corrida, né? Ele já conquistou 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sextos lugares, tá? Então, ele terminou Atlanta, Las Vegas, Phoenix, Fontana, Texas e Richmond nesse final de semana em sexto lugar, tá? E, claro, ele tem dois resultados que não são positivos, que ele bateu em Daytona e bateu em Bristol. Daytona ele bateu, terminou em 33º, e Bristol ele bateu, ele terminou em 33º também. Pessoal, é muita coincidência, muito, demais, demais mesmo. Eu não me recordo de ver um piloto fazer tantas posições iguais, igual o Bubba Wallace está fazendo. Então ele tem dois DNF na temporada, que são dois 33º lugares em Daytona e Bristol. E ele tem seis top 10, que são as sextas posições em 6 corridas. É muita coincidência. E o Bubba Wallace, claro, só para relembrar vocês, ele corre com o carro número 6. É muita coincidência para o piloto só, muita coincidência para o resultado aí, mas isso é verdade, tá, pessoal? O Bubba Wallace está fazendo aí história aí com os seus resultados iguais aí. Resultados para eles que é até que positivo, né? Ele terminou muito bem aí. Ele foi o terceiro colocado dentro dos contenders, tá? Acima dele só o Justin Allgaier e o Daniel Ricciardo. Ele terminou na sexta posição. Então parabéns ao Bubba Wallace aí por mais um sexto lugar, né? Somando aí agora 6 sextos lugares na temporada 2017. Realmente é um número muito incrível. É muito engraçado mesmo, pessoal. Bom, o Elliott Sadler foi o 7º colocado. O Michael Annette aí foi o 8º colocado. O Michael Annette, pessoal, que estava precisando de um resultado positivo aí, né? Ele havia feito apenas no top 10 lá em Phoenix. E no final de semana em Bristol também ele conseguiu terminar dentro do top 10 na rabeta ali na 10ª posição, né? E agora que terminou em ritmo e foi o oitavo colocado. Então agora são 3 top 10 na temporada de 2017 para o Michael Annette. Eu esperava um pouquinho melhor, né, do Michael Annette nessa temporada. Ele era um cup drive, ele não tinha um bom carro, mas ele andava no meio do pelotão. Ele tem um pouquinho mais de experiência, um pouquinho mais de conhecimento, tá numa boa equipe. Eu esperava um pouco mais do Michael Annette. Eu espero que seja uma frequência maior para ele, o top 10, e que ele consiga fazer boas corridas e briscar, claro, aquela pole aqui, aquela pole ali, são um destaque aqui, destaque ali, liderar algumas voltas ali, outras aqui, e até hoje ele não liderou nenhuma volta, tá, pessoal? Eu espero isso do Michael Annette, até pela experiência que ele tem e pelo carro que ele anda também, que não é dos piores. Bom, o Casey Mears aí fazendo a sua terceira corrida na temporada 2017, né? Lembrando que o Casey Mears aí faz participações no carro 98, né? Então aí conseguiu aí somar o seu primeiro top 10 na temporada 2017, terminou na 9ª posição o nosso amigo Casey Mears. Casey Mears, que é uma pena ter perdido o carro 13 assim tão bruscamente, né, para o Ty Dillon. Enfim, quem tem dinheiro manda. Outro destaque aqui, com certeza, é o Spencer Gallagher. O Spencer Gallagher, que fez uma boa temporada no ano passado na Truck Series. Pra mim, deveria ter continuado na Truck Series. Deveria fazer mais um ano. Deveria tentar título e ser campeão lá. Porque ele sabe, realmente, que na X-Men Series o buraco é mais embaixo. Mas ele conquista o seu primeiro top 10, né, na sua primeira temporada da X-Men Series. Em apenas 8 corridas. Parabéns ao Spencer Gallagher por levar aí a 10ª posição, fechando o top 10 lá em ritmo. Outro destaque também é o Blake Koch, né? O Blake Koch terminou dentro do top 10 em Bristol e agora, nesse final de semana, em ritmo foi o 11º. O Blake Koch voltando a andar na frente, bem diferente do comecinho do ano, onde ele estava andando um pouco mais atrás, né? Até tem aí como o último lugar lá em Las Vegas é a última posição, que foi o último lugar que ele teve, foi terminou em 40º. É, depois ele tem um 15º, tem um 14º ali, um 13º, e tá andando muito bem agora o nosso amigo Blake Koch. Os outros pilotos aqui, Dylan Lopton, que geralmente bate pra caramba, foi o 12º colocado, o Cole Custer e o Matt Shift foi o 13º e 14º, né? O Jeremy Clements, o 15º, Dakota Armis, o 16º, David Starr, o 17º, Ray Black Jr., não bateu, não teve, se envolveu em confusão, foi o 18º, Ty Dillon foi o 19º e o Joe Gacy foi o 20º colocado. O cara que eu falei muito bem, o Kyle Benjamin, tá pessoal? Ele acabou terminando, acabou batendo o Kyle Benjamin, né? Ele que tava com o patrocínio da Toyota. Ele acabou batendo na volta de número, eu não recordo a volta que ele bateu, mas ele bateu na, foi logo tipo um pouquinho mais pro final da corrida ali, no último, naquele incidente que envolveu vários carros, que o Kyle Benjamin acabou batendo. Foi bem finalzinho da corrida ali que ele bateu. Só para relembrar vocês que eu preciso falar mais um pouquinho do Kyle Benjamin, pessoal. O Kyle Benjamin também, né, ele terminou tanto o estágio 1 como o estágio 2 dentro do top 10, tá? Então ele colheu ali os pontos, ele não colhe os pontos porque não participa do campeonato, não vai participar dos playoffs, né? Então ele colheu pontos ali importantes ali, terminou em destaque no dentro, né, do top 10 no estágio 1 e 2. Parabéns realmente pro Kyle Benjamin, que fez um bom final de semana realmente espetacular, né? Muito bom ver piloto novo assim andando muito bem, né? Eu fico muito feliz realmente quando eu vejo bons pilotos aparecendo, e esse cara aí realmente tá aparecendo e tá aparecendo bem. Bom, pessoal, campeonato, né? Falar um pouquinho aqui bem rapidinho, porque nós sabemos que o campeonato realmente, esse campeonato de pontos aqui não nos interessa, né? Porque afinal, o que vale são as vitórias. Apesar que, né, nós sabemos que na X-Men Series as vitórias dos contenders são meio escassas, né? É complicada acontecerem, é meio minguado, mas acontece, tá, pessoal? Então o Elliott Sadler é o líder do campeonato. O Justin Argo e o William Barro, que bateu nesse final de semana, vem bem próximos ali, 41 e 44 pontos atrás do Sadler. O Daniel York é o quarto colocado. O Dale Walsh Jr. é o quinto colocado. O sexto é o Ryan Reed. O Blake Koch é o sétimo. O Michael Annett é o oitavo. O Matt Tift é o nono. E o Brandon Poole é o 10º colocado. Bom, esses são os 10 primeiros aí, tá, pessoal? O resto do pessoal aqui é o Dakota Armstrong, Cole Custer, Brandon Jones, Spencer Gallagher, Ryan Sieg, JJ Ely, o Brandon Galgon, o Jeremy Clements, o Harris Holtz e o Joey Gacy. Esse é o top 20 do campeonato de pilotos, tá, pessoal? O cara que tá meio pra trás é um pouquinho é o Cole Custer, deveria estar um pouco mais acima. E o Matt Shift também deve um pouco, apenas o nono colocado, 112 pontos atrás do Elliott Sadler. Realmente é uma diferença muito grande, né, pra quem quer lutar, pra quem luta pelo título no time que realmente tem anda à frente, né. Digamos que esse aí não é o lugar do Matt Shift, ele deveria estar pelo menos dentro do top 5, assim como tá o Bobo Wallace, assim como tá o Daniel Rank, que faz o seu primeiro ano aí. Beleza, pessoal? Bom, a X-Men Series é isso mesmo, pessoal. Voltamos então agora daqui a pouco para falar um pouquinho da Cup Series, como foi o final de semana lá em Richmond.